É tempo de viver, é tempo de saber que ainda existe um pouquinho de esperança pra quem cansa de esperar. É tempo de saber que ainda pode perdoar. É tempo de ficar sempre ao lado de quem vive muito só. É tempo de sorrir, é tempo de viver a alegria que há muito não sentia. É tempo de sentir que ainda pode dar amor a quem está cansado de sofrer. É tempo de sorrir, é tempo de viver outra vez. É tempo de sorrir, é tempo de amar outra vez. O tempo faz correr, o tempo faz chegar a emoção de viver a felicidade. É tempo de parar um pouquinho pra pensar. É tempo de pensar pra não ficar na solidão. É tempo de sorrir, é tempo de viver outra vez. É tempo de sorrir, é tempo de amar outra vez. Faz correr, o tempo faz chegar a emoção de viver a felicidade. É tempo de parar um pouquinho pra pensar. É tempo de pensar pra não ficar na solidão. É tempo de sorrir, é tempo de viver outra vez. É tempo de sorrir, é tempo de amar outra vez. É tempo de sorrir, é tempo de viver outra vez.